Voo 993, faixa autorizada, alinhada de colapso 30, vento variável 3 nós. Decola na alfa, até a 993. Voo 9937, decolada azul no meia, controle Salvador, no 20.8. 208, bom dia, voo 9937. Bom dia. Voo 9937 ao controle, contato radar, suba sem restrições, curva à direita, voo e alefa, câmbio. É direita, alefa, sem restrições, voo 9937. Voo 2104, em aproximação, reduz a check trem, chame torre 1895. 2195, reduzindo, obrigado. Oi Salvador, bom dia, voo 2104, final da RNAV da 10. Sois 104, reporte para a sua reserva 372. Vai reportar o 372, o 2104. Salvador, o Montes 0003, ponto de espera, estamos prontos. Sim, 5003, muito bom dia. Mantenha o ponto de espera, pode ser a sua nacional será autorizada. Mantendo o Gol 372, baixado e travado, Gol 2104. Gol 2104, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 039. Livre pouso no zero, Gol 2104. Azul 5003, autorizado alinhar em mantente, pista no zero. Gol 2104, no solo aos 22, direita Foxtrot, 121, decimal 1. 211, à direita Foxtrot, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 5003, decolagem autorizada, vista no zero, vento variável 49. Chame Recife, frequência 1288. Como é a frequência, por favor? Mono 288. Azul 5003, decolado 223, controle Salvador 90, decimal 8, bom voo. 90, decimal 8, Azul 5003, bom funcionar. E a controle Salvador, Azul 5003, passa no 1200. Azul 5003 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Conforme autorizado, gostaria de solicitar direto da Real Azul 5003. Após 2000, está autorizado Leda, após Leda Mótima. Após 2000, Leda Mótima, azul 5003. Muito obrigado. É o controle, descer para 6000 com 1014. Quando tiver condições, vá para o Serra Vista 366 para o RNAV. Da 755, desça para 8000, ajuste no 094, a chegada é a bordo. Passarelo 2223, autorizado a alinhar e decolar para o estilo 0, vento variável 59. Segundo pronto, a linha decola, informa que não compra o VHTC, compra o secundário. Afirmo, compra inferior. Voando Serra Vida 366, desça para 2.500 pés sem restrições, está autorizada a aproximação à RNAV, está voando sobre a água. Passa Lagoinha, desça para 5.000. Passarelo 2223, decolado aos 33, controle Salvador no 20.8, com voo. 208, bom dia. Controle Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, controle. Na Arboruno, vai, não comprou o perfil, cumprindo o gradiente mínimo. Gente, razão de subida. Vai manter até passar o 050. Ah, tá com 1.500 pés, senhor. Vai manter essa até uma centena, com certeza. Positivo. Então, ao passar 2.000, curva à direita para a árvore, subindo sem restrições para o nível autorizado. Contato radar. Passarelo 2223. Gente, após 2.000, voa a árvore, subindo para o nível autorizado, com a razão mínima de 1.500. 2223. Pula 755, algum desvio previsto? Desça para 4.000. Salvador, Zona 759, quantas esferas eu vou navegar? Zona 759, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável, 79. Decola no zero, Zona 759. Zona 755, voe para o Sierra Vitor 367 a 4000, RNAV autorizado. Passarelo 2223, solicita voar para o 275, 20 milhas. Positivo, está autorizado ao seu solicitado. E por quantas milhas? É, 20 milhas, senhor. Positivo, para o 275 por 20 milhas. E após, poderá voar direto Conquista. Posso dizer, Conquista, ciente 2223. Nosso 3-6-6, enviando lá do Controle Salvador, bom dia, gol 1759. Tudo chega, trem, chame torre 1-1-8-9-5. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1759. 1759 ao controle, contato radar estabelecido, após 2000, curva à direita, ou melhor, de 5, curva à direita, para a Leda, Leda Matheus. Contato radar. Direto, Leda, gol 1759. Negativo, autorizo 66, prossiga. Voando 66, tá? Obrigado. Ok, voando 66, RNAV autorizado, 2.500 pés de altitude para descer. Zona 9485, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 059. Autorizado, pouso não no zero, no voo 9485. Gol no 759 pro 190, 8 milhas, ele está formações. Tudo de juízes, confirme por quantas milhas o Gono 759? 8 milhas. Afirma, após lida, Gono 759. Após lida. Chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Pelo 9485, no solo de 44. Para a direita, VTX Way Golf e chama 121 decimal 1. Golf 21, pode. Oi, Salvador. Bom dia, Golf 755, final da 10, baixo chamado. Bom dia, Golf 755, ponto autorizado, sistema 0. Vento 020 graus, 049. Pisado, pouso 90, pouso 755. Autorizado voar Mari para intensificar a chegada Mari, Senegal no 014. Desça para 4 mil pés. Quando possível, autorizar, voar direto Serra Vitor 369. Chama o centro Recife em 12835 ao terno 125 decimal 1. 235251, obrigada, bastante. Bom dia. Flona 755, na sala 47, libere direita, via taxi. Fox, chama 1, 2, 1, décima 1. Fox, 1, 1, bom dia. Passaria 2223, chame o centro Recife, em 122, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Bom dia, Golo 649, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento variável com 032. 649, decolada 53, chame controle Salvador, 120, décima 8. 308. Voo 2199, acione a identificação, desça para o nível 050, CNH 19014. Salvador, bom dia, 649, na Golo, prestando 2000. Reporte na final. Controle Salvador, Golo 649. Golo 649, contato radar, subavia saída da El para o nível 360. A El solicita para o nível 300. Suba para o nível 300, aguardando confirmação. Ponto centro Recife, Golo 649. Ok, aguardando confirmação do 300. O Xamé 9424 autorizado. Procedimento terminado. Pista 1-0, reporte na final. Autorizado, terminado. Azul 2704, bom dia, autorizado alinhar e decolar, cabeceira na 0, vento variável 03 longe. Ainda fala da Anunciaro, Azul 2704. Estado, nível 300, gol no fundo 649. 649, nível 300, obrigado. Golo 649, vai manter a proa 240 mais 10 milhas. Diz o Golo 649, confirmo por quantas milhas? 10, 1, 0. Gente, após o Eleta, Golo 649. Após o Golo 2199, desça para 4000 pés, CNH 1014, autorizado voar direto, servido 368. Pode voar o serviço 369 ou se desejar direto 366, Golo 2199. Olha o Azul 2704. Azul 2704, contato radar, subavia saída Puca para o nível 350. Sobe Puca para o 350, Azul 2704. Chamé 9424, chamé a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18, 9, 4, 8, obrigado. Torre Salvador, Oceania 9429, 24, bom dia. Estabilizado RNA, dá uma olhada. Oceania 9424, avistado. Pouso autorizado, pistão 0, vento variável 059. Livre, pouso 90, Oceania 9424. Bom dia. 2199, desça para 2500 pés, CNH 10015, autorizado para o segmento da RNAV, pistão 90, reporte na final. Chanel 9424, Sousala foi 02, liberou via Taxi Fox no 21 décima 1. Chamou solo, Chanel 9424. Gol 2069, bom dia, autorizado ingresso de decolagem, cabeceira no 0, vento 040 graus, 08 nós. Ingresso de decolagem no 0, bom dia. Prossiga. 1-2-1, décima 1. Torre Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, continua a aproximação, aguardando a pista livre para informação, tráfego da companhia ingressando para a NTLA. Sente, aguardando, gol 2199. 2704, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. É o Xenema 312, acione a identificação. Se tiver condições, autorizado, vá direto. Serviço 369, desça para 4 mil pés, o QNH1095. CV199, pouso autorizado, pistão 0, vento 050 graus, 099. Sente-lhe de pouso, voo 2199. Gol 2069, decolado, 05, 1-20, 2-0, 2-9-8. 2-0-8, gol 2-0-69, boa. Controle, gol 2069, bom dia, passar 2000 na borba. Bom dia, gol 2069, contato radar, tipo via 6 da borba para nível 370. Via borba 370, gol 2069. Toca adiante, se ele vai, área right to front level 0, 5-0, ultimate standing 1015. Controle gol 2069, desvia à direita na proa 020, aproximadamente 15 milhas. 020, sketch, gol 2069, após desvio, voo e borda. Após desvio, borda, gol 2069. Ano, ano. Foi bom dia, tá 3230. Ali mantém, então 3230. E mantém pistão no zero, tá? 2069? 2069, controle. Seria mais interessante coordenar com o centro Recife, após desvio vai direto para o Oti, devido a formações mais à frente na proa de borba. É coordenado, verificaremos se há tráfego, o gol 2069. Obrigado, 2069, mantendo a proa agora 019. Gente, são 3830, decolagem autorizada, vento 040 graus, 07 mais. Autorizada, decolagem 3830. aeronave a Ponte de Rios, Goiabuco. Ponte de Rios, Goiabuco, voo 2069, obrigado. Decolada 09, chama controle Salvador 1208. Chama controle Salvador 208, tá 3830. Tá 3830. 30, contato radar, suba via saída Puca para o nível 330. Via Puca para o 330, tá 3830. Nós chamamos centro, Recife 126-185, alterne 125-945. Enem 3-1-2, autorizado do procedimento, a nave pistão no zero, reporte na final. Sierra Mike 4950, decrease to fly direct, Sierra Vita 369 position. fly direct Sierra Vista 366, 4952.